sensação como a primeira. Mais revelação, mais uma lição pra terra inteira. Irmão, vou descendo essa corredeira. Vida ribeirão, e não vou cantar qualquer poeira. Eu não, mais uma geada deu na serra. Tudo que sonhei era passageira primavera. Mas não tenho medo de trovão. Calmamente sigo a minha estrela. Não preciso mais desses amores inventados pelos sons. Nem fingir que sou eterno. Simples, simples a canção, pode ser apenas brincadeira. Ou não, enrolado na primal bandeira do meu grande amor, vou descendo essa corredeira.